A Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu concluiu as investigações sobre o homicídio de Jefferson Rical, de 20 anos, morto na tarde de 13 de outubro de 2013 na residência situada na favela do Bambu, próximo à Avenida Beira Rio, região central de Foz do Iguaçu. Jefferson faleceu após ser alvo de disparos de arma de fogo perpetrados pelo indivíduo identificado como Antônio Salles da Silva Filho, apelido Tonho. Ele assassinou por vingança, uma vez que este acreditava que a vítima havia praticado furto em sua residência. Com a identificação do suspeito e da motivação do crime, o delegado Marcos Araguari de Abreu aguardava apenas algumas providências burocráticas para concluir o inquérito. Após reunião de todos os indícios necessários, através da inquirição de testemunhas e outras provas, restava apenas efetivar o interrogatório do suspeito, que não foi possível, pois o mesmo permanece foragido desde a data do crime. A Polícia Civil indiciou Antônio Salles da Silva Filho por homicídio qualificado e pediu sua prisão preventiva, que poderá ser decretada nos próximos dias. Antônio, também é conhecido como Tonho ou Lebre, é condenado reincidente e possui passagem criminal por tráfico de drogas. Já cumpriu pena em estabelecimentos prisionais e seu paradeiro hoje é considerado incerto. Qualquer informação sobre a localização do indivíduo deve ser repassada à autoridade policial pelo 190-197 ou 0800-643-2977. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.